sabemos que toda a idolatria será consumida pelo Senhor e que nós não devemos nos curvar a nenhum tipo de ídolo e a nenhum tipo de situação. Permaneça íntegro, porque Deus é que vai fazer justiça na tua vida em nome de Jesus. Preste atenção no que eu tenho pra falar, com uma rajada de palavras vou te acertar, trazer à luz a verdade, doa quem doer. Então abra sua mente, tente entender, no que será que uma imagem pode te ajudar? Se ela tem olhos mas não vê, tem boca mas não pode falar, e você ainda acha que ela pode te ajudar? Deposita sua fé em alguém que já morreu. Se esquece do Deus que criou você e eu. Deus não admite idolatria, seja por Maomé, Aparecida ou Virgem Maria, pois ele não divide sua glória com ninguém e o seu poder se manifesta para sempre. Amém. Tem olhos, mas não vê. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Não. Nada pode fazer. Nada, nada. Como isso pode salvar você? Como é que pode salvar? Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Não fala nada. Nada pode fazer. É. Como isso pode salvar você? Foi assim que Deus falou ao profeta Moisés: escreve os meus mandamentos, pois eles são 10. Livro de Êxodo, 20º capítulo. O primeiro mandamento assim está escrito: eu sou o Senhor teu Deus e Salvador. Não terás outros deuses diante de mim. Nem farás para ti imagem de escultura do que há na terra, na água ou nas alturas. Não te curvarás a elas nem as servirás, pois somente eu sou Deus, soberano Jeová. A idolatria é condenada em todos os sentidos. Não há desculpa pra continuar nesse delito. Saiba que um dia Jesus disse bem assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Adoração de imagem leva à destruição, mas Jesus é o caminho certo para a salvação. Tem olhos, mas não vê. Ei. Tem boca, mas não fala. Não, não fala. Nada pode fazer. O que será que pode fazer? Como isso pode salvar você? Tem olhos, mas não vê. Tem não, boca, mas não, não fala. Não. Nada pode fazer. É. Como isso pode salvar você? E você aí, que tem nome de anjo, diz que é pensador, mas vive pisando na bola, chama de débil mental quem a Deus adora. O que aconteceu com seu dom de pensar? Será que perdeu a capacidade de raciocinar? Também já fui assim e não acreditava em nada. Achava que esse papo de Jesus era piada, coisa de crente maluco desinformado, fanatismo de religioso desatualizado. Mas a verdade me abriu os olhos bem a tempo. Encontrei em Deus o conhecimento. Hoje sei que uma imagem não pode me salvar, pois Jesus já morreu em meu lugar. Por isso, enquanto eu viver, vou anunciar. Acredite quem quiser, quem quiser acreditar. Se eu estiver mentindo, pode me condenar, ou então pode me dar razão. Tem olhos, mas não vê. Não, não, não.